recordação é uma avenida da memória. É como uma grande cidade vista do céu, bem como uma astronave sobrevoando esta cidade. A lembrança de outra idade já começa a se aflorar. Recordação é uma avenida da memória. É como uma grande cidade vista do céu, bem como uma astronave sobrevoando esta cidade. A lembrança de outra idade já começa a se aflorar.